4, corrijo, acione 5541 no 333. Bono 333, ciente, aprovado de São Paulo, Congonhas, nível 360 pela Peruíque 58. Decolagem pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, curva à esquerda, saída gole, transição é Val Gonzes. Controle de saída, 9, decimal 35, torre 18, decimal 60, e transponder 5541. Correto, chame para acionamento no 333. Já está pronto, Bono 333. Qual o portão? 3. Autorizado, chame para o táxi no 333. Livre pushback acionamento, portão 3, do Bono 333. E o trip 5489, copia. Corta com 3 na cidade. Prossiga. Trip 5489, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista no nível 160. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda. Saída gole e val após direto, controle Salvador em 119. Decimal 35, torre 1186, acione 5542. Sente autorizado 60 na 28, decolagem em frente até 3 mil pés. Depois curva à esquerda, é gole e val, controle 1935, transponder 5542. Correto, chame para acionar 5489 da trip. Chama na pronto para pushback acionar. 11 para 10 horas, 32 milhas, como foi, com passa nível 2, 790. Atenção, Apple 190. Controle Salvador, Papa Tango, Serra Tau Yankee, contato radar na decolagem, suba nível 100 na saída Coral. Papa Tango, Serra Tau Yankee. 100, Coral, Serra Tau Yankee. Liberada a restrição 3 mil pés, Serra Tau Yankee. Mantenha a proa até 3 mil, após a saída Coral, Serra Hotel Yankee. Afirmativo, mantenha até 3 mil, depois Coral. Zona 73 na proteção. Zona 73 após a Zona 11, está 373. Zona 408, mal de parada, pegou 10 horas, 12 milhas, como foi, passando nível de voo 320 em descida. É um Boeing 737 nela. Salvador 924, ponto de espera 28. 0780, Tigrados à esquerda aqui por 20 milhas, só para estar uma formação. Gente, Bono 780, desça via para nível 040. E até 040. Para desvio, voe direto para o CARI, Bono 780. Para desvio, retorna para o CARI, gente. Bono 394, chame Centro Recife, 1288, alterne 1-3325, Bono 394. Bono 288, confirma a secundária? Bono 3325, a secundária, Bono 394. 288, 1-3325, obrigado, boa tarde. Tem 566, livre decolagem, vento 220 graus, 12 nós, tem 566. Autorizado decolagem, pista 28, pista 3566. Mantém pro até 3 mil pés. Mantido. 340, Bono 360, Bono 34. Aguarde que está de olho, Bono 34. Zero, nove, Salvador, voo pro Adiel, 3409. Ali mantém, estou 28, 924. Polo 704 decola aos 05, controle 19.35. 19.35, 3566. Está na 100 do VOR, Salvador, Lima Quilosolô. Vai atingir os 50, Lima Quilosolô. Salvador, 73193. Fusão 200 para 050. Ele não atende também, foi bom. 06721, completo final ILL, chame tudo em 1 no 8.6. 26721. 3193, aciona identificação, autorizar a chegada de PIT dessa via para nível 060, 3193. Confirmando via para 060. Afirmativo, 3193. Mostrou. Olha, 3566, decola 3031. 3566, autorizado, está presente com a direita na proa de Aron, sua nível 190, está 3566. Aron é a estação 90. Bravo, colocar em atendimento, leva um boi, o Aron. Aqui usou, reautorizado 3000 pés, ajuste 10, 15. É 3000, 1500, ele maquilou. Bono 780, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, autorizado LS do Luda 28, responsabilizado, Bono 780. 2000, 10, 15, reportaremos estabilizado LS 28, ciente. Bono 394, retiro. Inicialmente, o senhor deverá seguir o nível de voo 360, após da VEI de réu, o senhor solicita novamente. Decolou 07, controle 19, decimal 35. 1935, 1928. Web 6721, no livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 8 nós. Livre pouso, Web 6721. Controle de Salvador, o Gol 924 decolou na Aron, vai manter a proa até 3000. Gol 924, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3000 após autorização de Aron, subida nível 350. Gol 924. Ok, vamos manter a proa até 3000, depois Aron, subindo para 350, 924. Alt 00, autorizado chegar a cara e desça ao nível de voo 970, que está mais fácil. Bono 780, curva à esquerda, proa 030, para o segundo segmento, Bono 780. Esquerda 030, descendo para 2000, assento 780, limite o localizador. É a fim. Lima Quilosolô. Direita 220 para o localizador, desce 3000 reporta, Lima Quilosolô. Controle o TAM 38, confirmando 3566, pode voar. Ele? TAM 3566 para coordenação, chama agora Centro Recife, 12085, alternativa 12545, TAM 3566. Ok, Recife 2085, 12545, obrigado, até a próxima. Controle, muito boa tarde, Azul 41106. 41106, ação de identificação, autorizado chegada a CARI, desça via para nível 060, azul 41106. Teste via 060, 4106. Romeu, Mike, Golden, Bravo, Recife. Mike, Golden, Bravo, expect Cari arrival. Flying heavy, Kishona intersection, Juliet, Oscar, November, Alpha. Desregarde esse nome, o meu Mike Gold Quebec, Expression Bravo, McCain, SRA, Mike Aiden, and expect Cari Arrival, Mike Gold Bravo. 00 graus, 8 nós. Também decolagem está 3661. Salvador 2230, Passaredo, ponto de espera, visual com a aeronave. Estamos prontos quando autorizado. Se autorizado, alinhar e manter Passaredo 2230. Alinhar e mantém 2230, obrigado. Obrigada. Cadê o vivo? Vai passar estabilizado ali, Maquilo Zolô. Corre, grande concentração de pássaro aqui cruzando mil pés, o 3661. Ok, ciente, sou ciente visual. Decolou aos 11, controle 19, decimal 35 agora. 9935, bom dia, boa tarde a todos aí. Passarinho 2230, quando pronto, livre a decolagem, atento bando de pássaros negros sobre a cabeceira oposta, aqui todos de mil pés na decolagem, ok? Vento 220 graus, 109. Está 3661, está mantendo a proa de decolagem. É 3000 após sair da gole, suba ao nível 220, então 3661. 3000 após 3000 gole, saída ao TAM 3661. 4 de Salvador, boa tarde, é o jet 6702, em descida para 1960, na sua escuta. É o jet 6702, a sua identificação, autorizado via chegada CARI, desça para nível 070, web 6702. Autorizado via chegada CARI, descendo para 070, web 6702. Tá 3173, decível. Tá 3173, autorizado pro Edilde. 106. Repetição 239, azul 4106. Lima Kilo Zulu tá estabilizado no localizador. Sente com o batalhão Lima Kilo Zulu, completo final ILS e aguarda transferência de comunicações. Tá escuta, Lima Kilo Zulu. Torre, a frequência 18 decimal 3 da torre. Chegou no 0 no 5. Então, 3193. Confira, Sofitana, 3193. 3193, reautorizado via para 2000 pés. Ajuste 1 no 0, 1 no 5. Então, 3193. 1924, chame Centro Recife na frequência 12685 até 12545, Gol 1924. 1265 até 1245, 1924, grato, controle Salvador 2230, Passarote. Passarei 2230, mantenha por até 3000 pés, após autorizado nível 1180 na saída Gola. Contato radar na decolagem. Ciente, até 3000 após direto na gola 1980, obrigado. Azul 4106, desse mantém a nível 050. Para 050, azul 4106. Web 6702, desse mantém a nível 060. 060, web 6702. Yeah. Certo? Ali mantém 28 com 333. Usando velocidade para 2009, número 3 na aproximação, azul 4106. Achou. Vai reduzir 2009, 4106. 3661, no chame centro Recife, na frequência 1288, ao término 3325. 3881, 3325, 3661. Delta chamaria, muito obrigado. Nível de voo disponível agora no momento, confirma, você está agora disponível, agora você está novamente homologado, RVCR, confirma. Salvador, boa tarde, voo no 780. Já está 3193. 3193. 780. Alfa Juliette para o 4, obrigado. Leão no 8.6, Lima que usou. Completar a chamatória, Lima que usou, obrigado. Um Salvador para Patango, Lima que usou, está estabilizado no ILS da 28. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando, Lima que usou. Vetoração para sequenciamento, curva direita para o A060, seu limite radial 1100 Salvador, azul 4106. Ativo, para o A060, afirmando o limite. Radial 1100 de Salvador, azul 4106. Limite radial 100 de Salvador, 4106. Solo Salvador, aqui é o trip 5489, pronto para pushback e acionamento. 5489 autorizado, reporte para o táxi. Reportará para o táxi. Velocidade para 2509. Redução para 2509, web 6702. Vai atingir o 050, azul 4162. Azul 4106, desse mantenha nível 040. Ativa para o 040, azul 4106. 33, decola o 18, controle 19, decimal 35. 1935, bono 333. Uno, centro de informação, November, cruzo 200 para o 150. Operação para sequenciamento, curva agora à direita, na proa 1, vai para a proa 095, proa 095, mantém esta proa até cruzar a radial 215 de Salvador, após a navegação por de Jão. 360, tá, o 1333. 3 mil pés, a proa Gole. E livre ascensão ao nível 360, Golo 333. Aparei 2230, autorizado direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, muito obrigado, 2230. 48. E me ligue, contato radar. 25 milhas, nordeste de Ilhéus. Turma tem nível de voo 210. Confirmação, velocidade máxima que pode manter no nível 210. Voo 333 está restrito ao nível 080. Informa o tráfego na aproximação de 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, passando nível 090 para nível 180, a 1 Econ 20 da Passarida. 7080, Golan 333. Tirando 661, autorizado para o Adivinho Blog. Zero, desceu para 2 mil pés, autorizado ILS 100, ILS do Luda 28, responsabilizado, azul 4106. Terra 350 para o autorizador, descendo para 2 mil, repórter responsabilizado, azul 4106. Boa 6702, desce, mantém nível 050. 050, S6702. Giro 080, Golno 333. Golno 333, vetoração para separação, curva esquerda, proa 230. Em caso de falha de comunicações, ao passar o nível 180, reassuma a navegação, voe na proa de Gunza, Gol 1333. Vetoração, curva esquerda, proa 230, pode passar o nível 180, proa de Gunza, em caso de falha de comunicações, Golno 333. Mantenha indo 80 ou sobe para o superior? Suba para nível 360, Gol 1, 333. 360, Gol 1, 333. Seu solo aos 2-1, livra à esquerda, mantém posição antes de ataque ser alfa e chama 129 o solo. Esquerda mantém, chama o solo, Lima, Tiro Zulu. Eu vou avisar o capista. Tiro Zulu, livrando 1-0 para prosseguir a parte 3. Lima, Tiro Zulu, aguarde a passagem da aeronave que taxia pela alfa, após prossiga via alfa e parte 3. Certo, após passagem da aeronave, autorizado, alfa, parte 3, Lima, Tiro Zulu. Traço para frente, vai reduzir. Na vista da pista, só 3193. Na 3193, chama em Toyono no 8.6. Sim. Objeto 6702, autorizado a LS Luda 28, pista para 2000 pés, ajuste 10-15, responsabilizado. Descendo para 2000, ajuste 10-15, autorizado ILS para o ED 6702. 8001, desse mantém a nível 050. 050-8001. Objeto 6702, reduz a velocidade para 180 nós. Vai reduzir para 180 nós, objeto 6702. Eval, Gol no 333. 7, Gol no 333, Eval. Patango, Sierra, Hotel Yankee. Passando posição Coral, mantém a nível 1100, serviço radar terminado. Chama o controle Ilhéus na frequência 120, décima 1, Sierra, Hotel Yankee. Passarei 2230, chame Centro Recife na frequência 1288, até 1-3325, passarei 2230. 288-265. Tá estabilizado o 4106, pode chamar a torre? Mas o 4106, chame torre 118-6. 1186, obrigado. Controle, Gol no 333. Gol no 333, o Ena Pro Adeval está restrito a nível 340, ou 1333. 340, Eval, poderia voar Gonza, Gol no 333? Câmbio Jet 6721, conforme 280, posição 310, Fortaleza, via piso 19, decola da 28, mantém a proa até 3.000 pés, depois direita, sai na Momo, transição frote. 19.35 a saída, torre 18.6, transponde 5503, objeto 6721. Correto, reposto para acionar 6721. Olá, pressionamento, 6721. Salve, Salvador, boa tarde, 393, 393, 393, prossiga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 393. Hotel Lima Tango, pátio, confirmando o número 4. Autorizado para o voo com destino à Bahia de Aratu, 500 pés, decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 0115, Hotel Lima Tango. Gente, então será autorizado enquadramento com a torre Proa Norte após a decolagem e permanece o transponder 0115. Correto para acionamento 118.6 ao Hotel Lima Tango. 118.6 ao Hotel Lima Tango. Controle Salvador 11935 04064. Dado no ILS Zulu da 28, planeta 001. E autorizado direto do pátio para a Proa Norte. Ok, tá livre pro Proa Norte, decolagem imediata, vento de 220 graus, colo 09, confirme só o setor que vai fazer aí o sobrevoo na missão. Isso aí, mantém a nível 070, azul 4064. 070, azul 4064. Azul 4064, autorizado chegada a CARI. Isso, mantém a nível 070. 0 graus, vou amarrar para o Zolo, guardião 01. Voo no 648, aciona a identificação, autorizar a chegada a CARI, desça a via para nível 050, voo no 648. Desce via 150, identificou, abandono 110, voo no 3 aguarde. O TAM 3661 no serviço radar terminado, 406 de Ilhéus, norte de Ilhéus, chama agora o controle de Ilhéus em 1119, versão 120, decimal 1, TAM 3661. TAM 3661 no controle de Ilhéus, 120, decimal 1, serviço radar terminado, 406 norte de Ilhéus, TAM 3661. Enquanto estiver aqui no meu visual, mantenha minha escuta. Se for afastar mais de 5 milhas, informe. Que evite a aproximação do campo sem avisar a torre. Afirmativo, evitará a aproximação do campo, manterá a escuta. Se for afastar mais de 5 milhas, formaremos a torre. Grato, 01. Alfa, Juliette, portão número 8, azul 4106. Informe, seu chamado, entendeu? Autorizado, chame para outra decolagem, então. 0, chama agora 1, 2, 5, 4, 5,